caro ouvinte, muito, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem. Hoje é quarta-feira, são 24 de março de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte, como já sabes, estou aqui consigo sempre às quartas-feiras às 21 horas e vou seguir consigo até às 22. Às quintas-feiras, entro um bocadinho mais cedo, às 8h30, que é como quem diz, às 20h30. E vou seguir consigo amanhã, por exemplo, também até às 10 da noite. Vamos também ter aí, nessa altura, depois o programa live, que esta semana vai trazer um concerto, que vai ser uma aventura. É verdade, vão ser os Aventura a entrar em palco amanhã às 22 horas, aqui mesmo na sua antena web. Mas para já, hoje é, nesta altura é o momento de Outra Margem, é aquela altura do dia ou da noite em que o ouvinte passa de um momento de grande rebuliço, trabalho, confusão na estrada, hora de ponta, chatices no trânsito, problemas familiares, em que passa para aquele bocadinho que é só seu, aquele bocadinho de boa música, de algumas curiosidades, enfim, é para isso que eu essencialmente aqui estou. Também estou para realizar os seus pedidos e hoje nós temos um pedido para realizar, um pedido que infelizmente não vai ser possível de ser realizado na íntegra. Mas mais para a frente já vai perceber o que é que eu quero dizer com isto. Mas para já, vamos iniciar-nos com música. Hoje vou andar mais pela música mais calminha. Vamos abrir com uma cantora que se já ouviu a Antena Web antes, e se tem ouvido nos últimos tempos, a perceber que é uma cantora bastante comum de passar aqui na Antena Web, mesmo sendo este sucesso de 1974, ou seja, mesmo já tendo 36 anos, ele passa aqui na Antena Web. É um sucesso que nós estamos a descobrir há pouco tempo e também por isso também para nós é, de certa forma, uma novidade. Estou-me a referir à música de Kati Kovacs, o tema A Festas A Kekzvek. Ela traz-nos este belíssimo tema na sua belíssima voz, cantada em húngaro, mas não é por isso que deixa de ser bonito. Vamos chegar depois com a música de France Gall, chama-se Mon Ami La Rose, uma música também muito bonita. Vamos ficar depois com Quelque Chose Dans Mon Coeur, de Elsa Langini, isto sempre em francês. Vamos acabar a cantar italiano e Nono L'Età, uma cantiga de Gigliola Cinquetti, uma cantora que marcou a sua época nos anos 60 e 70, marcou toda uma época então, na canção popular italiana. Nono L'Età, a canção que venceu o festival no ano em que participou, o Festival da Eurovisão. E pronto, são então estas quatro cantigas que vão iniciar esta emissão. Eu espero que ela seja do seu agrado. Depois eu volto para realizar então um pedido. Só quero, antes de mais, deixar aqui uma palavra de agradecimento a um ouvinte que preferiu não ser revelado. Mas há um ouvinte que me escreveu um e-mail de votos de força. Ouviu na passada semana o programa Outra Margem, precisamente há uma semana. Realmente eu não estava nos meus melhores dias, aliás, bem pelo contrário, e ainda hoje é complicado. Mas já sabem como é. Quando se entra na rádio, os problemas ficam à porta. Lá fora, claro. E é tudo muito mágico, até porque o ouvinte está desse lado e, portanto, é quase impossível os problemas entrarem cá para dentro. De facto, isso aconteceu na passada quarta-feira e até mesmo depois, embora a quarta-feira foi mais notável, e houve um ouvinte que me escreveu e ao qual eu agradeço imenso a força que me deu. Foi um gesto para mim também importante saber que os ouvintes nos ouvem e nos apoiam enquanto também não estamos nos melhores momentos. Sem mais delongas, vamos à música. Eu espero então que tenha uma ótima quarta-feira, uma ótima noite de quarta-feira. É verdade, ainda falta muito para o fim de semana, mas é lá de chegar. Vamos à música e eu volto então daqui a pouco. Já sabe, Kati Kovacs, Elsa Langini, aliás, Kati Kovacs, Françoise Hardy, com Mon Ami La Rose. Está difícil. Depois Elsa Langini com Quelque Chose Dans Mon Coeur. E por fim então ficamos com essa musiquinha tão bonita, que é nem mais nem menos

Antena Web. Sintoniza-te. E cá estou eu mais uma vez, então, para satisfazer o pedido que nos chegou ainda na semana passada de Bruna Rocha, ou Bruna Nunes, Bruna Rocha Nunes, pronto. Quero antes de mais pedir desculpa à Bruna e já vou explicar porquê. Ora, o pedido que a Bruna fez foi um pedido, como sempre, para dedicar à família, ao marido e à filha. A música que ela solicitou é de Bruno Marrone, chama-se Marianne, mas infelizmente não vai ser possível passarmos essa música. Não temos aqui connosco, infelizmente, mas temos outra que, não sei, espero que a Bruna goste, chama-se Quer Casar Comigo. É um dos maiores sucessos da dupla romântica brasileira, Bruno e Marrone. Eles que agora andam aí um bocadinho mais desaparecidos, mas marcaram ali uns aninhos de sucesso, agitavam, e ainda hoje, quem ouvir esta música, ou Quer Casar Comigo, ou Vai Dar Namoro, entre mais umas 3 ou 4 músicas, que fazem balançar ali a juventude toda, sobretudo a juventude mais feminina. Mas também seria de esperar, não é? Ora bem, vamos então a esta música de Bruno Marrone. É mais ou menos um pedido de Bruna Nunes, ela que pediu outra música, como já disse, Marianne, mas infelizmente não vai então ser possível. Escolhemos esta, esperemos que seja do agrado da Bruna e já agora da família, a filha e o marido. A filha ainda é pequenina, mas com certeza também tem os seus gostos musicais, não é? Portanto, acredito que, espero que, pelo menos goste também desta musiquinha, que é calminha e até começa com, até começa de uma forma bem gira. Ora bom, é este então o pedido que temos para hoje, de Bruno e Marroni, com o tema Marianne. Como já disse, não é esse que vai passar, será então Quer Casar Comigo? Vamos depois ficar com Annabella e Asa de Vento, e encerrar com a música de... Vamos encerrar com a música... Isto está complicado. A música dos Westlife e Boa. Boa é um grupo engraçado. Eles não têm muito renome aqui em Portugal, mas são um grupo interessante. Um dia destes ainda lhes hei de trazer mais músicas deste grupo, que já têm uma discografia. Eles já andam aí no mundo musical há mais ou menos 13, 14 anos. Aliás, 14, 15 anos. Conseguiram então uma parceria, digamos assim, com os Westlife, e é então essa música que vai tocar. Chama-se Without Wings. É uma música conhecidíssima dos Westlife, aqui a dois, digamos assim, com os Boa, neste caso com a voz feminina vocalista dos Boa. Ficamos então com estas três musiquinhas. O primeiro, o pedido de Bruno e Marroni. A música que escolhemos foi Quer Casar Comigo. Depois ficamos então com Annabella e o tema Asa de Vento. Finalizamos então com Without Wings, a música dos Westlife, aqui também com os Boa. Depois eu volto para lhe trazer algumas curiosidades do dia 24 de Março. O meu prazer, aliás, é um prazer imenso estar consigo. Eu sou o Carlos Bonaparte, vou fazer-lhe companhia até às 22 horas. Quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Amigos que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Chegou chutando balde, fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar, e agora tô carente, tô chonado, tem jeito não. E vou fazer da vida sem o seu carinho, seu jeitinho, seu dedo, seu cheiro, chamego, ai, ai. Menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar. Casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto. Baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar, e agora tô carente, tô chonado, tem jeito não. E vou fazer da vida sem o teu carinho, seu jeitinho, seu dedo, seu cheiro, chamego, ai, ai. Menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar. Casar comigo, ser mais que bons amigos, selva. Quer ser pra sempre minha. Seria o rainha pra mim dando paz. Quer casar comigo? For that something, one thing that makes it all complete. You find it in the strangest places, places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Find it in the love resides. Who can deny the joy it brings when you find a special thing? You're flying without wings. Some find you cheering every morning. Some in their solitary night. You find it in the words of others. A simple line can make you laugh or cry. You find it in the deepest friendships, the kind you cherish Special thing, you're flying without wings. So impossible, 'cause they may see you've got to fight for every dream. 'Cause who's to know which one of you let go would have made you complete. Well, for me it's waking up beside you to watch the sunrise on your face, to know that I can say I love you in any given time or place. It's little things that only I know. Those are the things that make you mine. And it's like flying without wings. 'Cause you're my special thing. I'm flying without wings. And you're the place my life begins. And you'll be where it ends. I'm flying without wings, and that's the joy you bring. I'm flying without wings. Ora, trago-lhe agora algumas curiosidades do dia 24 de março. Hoje, ou melhor, o dia 24 de março foi um dia de muitas conquistas, desconquistas, muita coisa relacionada com territórios, repúblicas, enfim. Se não vejamos, no dia 24 de março de 1918, a Guarda Branca iniciava o cerco a Tampere, uma das principais cidades finlandesas. É verdade que se vivia, na altura, uma Primeira Guerra Mundial, a chegar ao seu final. Mas, mais do que uma Primeira Guerra Mundial, a Finlândia vivia uma guerra civil e, portanto então, este cerco a Tampere, uma das mais importantes cidades finlandesas. Em 1923, 24 de março, a Grécia passava de monarquia à república, aliás, como ainda hoje é uma república, comemoram-se então hoje os 87 anos de república da Grécia. Em 1976 é deposta a presidente Isabel Perón, presidente argentina, é deposta depois de um golpe de Estado. Então, a 24 de março de 1976, iniciou-se depois então a reorganização governamental deste país. E foi o que foi acontecendo que envolvia, portanto, sobretudo estas questões territoriais, etc. Aliás, em 1928 também dava-se fim, através do Tratado de Salomão e Lausanne, dava-se também fim a um litígio territorial entre a Colômbia e o Peru, um litígio que demorou quase um século a ser resolvido. Também vale referir algo que é bem mais importante à escala planetária. Estou a referir à descoberta da Mycobacterium tuberculosis, a bactéria então, que foi descoberta por Robert Koch, o alemão, que em 1882 descobriu então esta bactéria. Depois daí iniciou-se então a cura para a tuberculose. Se ainda hoje é uma doença que mata milhares, milhões de pessoas em todo o mundo, imagina o que é que era antes da cura ter sido descoberta, ou melhor, até antes da bactéria. Antes de 1832, a tuberculose era uma doença muito, mas mesmo muito mais mortal do que aquilo que é hoje. Enfim, e são estes os acontecimentos que hoje lhe trago. Daqui a pouco vou-lhe trazer também algumas curiosidades do dia de hoje, mais uma ou duas. Mas para já, vamos ficar com Pink Floyd e Money. Eles que lançaram também um álbum 24 de março de 77, se não estou em erro, e foi um sucesso. Vamos então ouvir os Pink Floyd com Money, depois vamos ouvir, porque não, já agora, Shania Twain e Ka-Ching, um tema também relacionado com o Money, e vamos depois ficar com uma musiquinha dos Bee Gees, assim mais calminha, para se manter também com as energias, não diria em alta, mas estáveis pelo menos, até porque esta hora já não é possível manter muitas energias altas, não é? Enfim, vamos à música. Eu volto então daqui a alguns instantes para lhe trazer mais uma ou duas curiosidadezinhas do dia 24 de março. Acontecimentos que foram marcando a história neste dia. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? England. We live in a greedy little world that teaches every little boy and girl to earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly. We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever wanted for, a lot more than we had before. So take me to the nearest shore. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful thing. It's yeah. Lots of diamond rings. The happiness it brings. You live like a king with lots of money and things. When you're broke, go and get a loan. Take out another mortgage on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever wanted for, a lot more than we had before. So take me to the nearest store. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful. Let's swing. Dig deeper in your pocket. Oh. Yeah. Come on, I know you got it. Dig deeper in your wallet. Oh, all we ever wanted for, a lot more than we had. So take me to the nearest store. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful thing. Yeah. Lots of diamond rings. The happiness it brings. You live like a king with lots of money and things. Can you hear? Antena Web, rádio à sua medida. How deep is your love? How deep is your love? How deep? Bem, estamos a caminhar para o final da nossa emissão, mais uma emissão, a 11ª do programa Outra Margem. Vamos finalizar com duas músicas, mas antes tenho então as tais curiosidades para lhe trazer. Antes de mais, deixe-me só fazer aqui uma correção. Como pôde perceber, a música que passou aqui dos Pink Floyd não era Money, foi um equívoco meu, era I Wish You Were Here. Já agora peço desde já imensa desculpa pelo erro. Acontece, isto mesmo gravado acontece, não é? Mas pronto, é certeza que o ouvinte me percebe e ainda bem. Vamos então ficar com duas musiquinhas, mas antes, como lhe dizia, então as duas curiosidades que me faltava trazer-lhe. Ora, bom, há pouco falei então da descoberta da Mycobacterium tuberculosis. Pois bem, talvez por isso, certamente é por isso, hoje, dia 24 de março, o Dia Mundial da Tuberculose. Desde 1832 que se comemora, digamos assim, esta data. Ou a descoberta nesta data. Digo-lhe também ainda que hoje é o Dia Mundial da Juventude e também o Dia Mundial da União dos Povos Latinos, aliás, latino-americanos. São, portanto, três datas a assinalar. São três dados importantes: o Dia Mundial da Tuberculose, o Dia Mundial da Juventude e também o Dia Mundial da União dos Povos Latino-Americanos. Isto porque dos latino-americanos, Portugal também se inclui, como é lógico. Portanto, não por ser americanos, mas por sermos latinos. Embora aqui a União não seja tão intensa como, por exemplo, a Espanha, Venezuela, Argentina, Peru, Colômbia, é mais até esta união que se festeja, digamos assim. Vamos finalizar com duas músicas. Patrícia Candoso, do seu primeiro trabalho, o tema que nos traz chama-se Ironic, é um original de Alanis Morissette. Depois trazemos-lhe Natalie Imbruglia, uma das suas mais belas canções, isto na minha opinião, como é claro. Vou encerrar então por aqui. Hoje, excepcionalmente, às 22 horas, e é um dado que não era suposto acontecer, mas entanto aconteceu, às 22 horas há então Desporto Antena, numa emissão especial, aliás, uma emissão que não foi para o ar às 8h30, vai agora para o ar às 10, porque houve aqui dados de última hora para acrescentar. Vamos então ficar com, em primeiro lugar, estas duas musiquinhas, depois então Nuno Silva, Nuno Miguel, traz-nos o Desporto Antena. Mas para já ficamos então com Ironic, na voz de Patrícia Candoso, e também a voz magnífica, esta melodia magnífica de Natalie Imbruglia. Tenha uma boa noite, nós voltamos amanhã. Já sabe que na Antena Web a emissão continua às 10 de Desporto Antena, E à meia-noite, mais um Homem Universal, a terceira edição do Homem Universal aqui na Antena Web, para que se cuide a si e aos outros que estão à sua volta. Enfim, em todos os sentidos, mas essencialmente a si, porque o mundo é melhor se nós formos melhor. Se nós formos melhores. Portanto, fique atento à meia-noite então, mais uma edição de Homem Universal. Um forte abraço, até amanhã. Something I got my ticket and I got a straight road, but I'm passing the same signs over and over, and my world not always.